da nossa cidade. Diz qual dos dois você tem, dinheiro e droga, os que anotam na laje. Se defender não vai sobrar ninguém. Quantos guerreiros se foram na luta? Quantos guerreiros se foram na luta? Quantos por dinheiro perderam a conduta? Quantos por dinheiro perderam a conduta? Na selva você vale o que tem. É foda passa, biqueira tá na praça. Vem me na caça, nós já sabe o que se passa. Firma que trabalha, pouco que é migalha. A resposta é fria como o corte da navalha. Chega na pista como amarra de valente. Minha rapaz é braba, vai tomar suas correntes. Nós comanda a quadra, a ideia é quente. Falou, não escutou, arrancamos os seus dentes. Agora se prepara pra rajada remetente. A farinha pura que abastece os clientes. Muitos problemas, uma solução. 380 e um pente carregado. Então nem tenta, sete palmo, fica calmo, é frio. Acerta o alvo, atirando até o pente ficar vazio. Joias e armas, essa é nossa cidade. Me diz qual dos dois você tem. Dinheiro e droga, os granotão na laje. Foram na luta. Quantos guerreiros se foram na luta? Quantos por dinheiro perderam a conduta? Quantos por dinheiro perderam a conduta? Na selva você vale o que tem. Na selva você vale o que tem. Me ofereceram puta, droga e arma. Em viver pouco na riqueza como karma. Revi as cartas, postei na firma. Contei as capas na empresa da esquina. O jogo é sujo pelo custo do cacife. Quem salvou minha vida? Terror dos beats. Peço na batida, união do time. Conquista a partida, não, não subestime. Vários malucos, vem da onde eu vim. Não tiveram nada, igual a mim. No peito e na raça, sem trampolim. Sem crescer os olhos na grana do vizinho. Vivendo a vida na profissão de risco. Os menor da área querendo ficar rico. O barato é caro, faz sim ficar difícil. Amante do perigo e do dinheiro como vício. Joias e armas, essa é nossa cidade. Me diz qual dos dois você tem. Dinheiro e droga, os menor tão na laje. Se depender não vai sobrar ninguém. Quantos guerreiros se foram na luta? Quantos por dinheiro perderam a conduta? Quantos por dinheiro perderam a conduta? Na selva você vale o que tem. Na selva você vale o que tem. Salve minha área. Botafogo, Maitá, Zona Sul, Santa Marta. Salve meu mestre Ranieri. Salve meu mestre Roseno. Meu primo Giovanni. Na selva você vale o que tem. E aí, Júnior? E aí, Fiel? Leque, Nem Cocão. Salve Suel, PT, Aldeni, Nini. E aí, Jake? Salve John John. Salve o mano Big. E aí, Diegão? Fala tu não. E aí, Cruel? Salve Trek, FP, Cachorrão, Favelinha. Salve Lausou, Sabino, Marcelinho, Polegar. Salve Cabrande, Fredo, Carri, Marinho, FB. Liberdade do Orvi. Liberdade pro Ellison. Liberdade pro MM. Liberdade pro Pip. Liberdade pro BN. Liberdade. Tá ligado, meu nego? São vários anos na correria, no bagulho. Vários irmãos na rua. Saudade dos que se foram. Os nomes estão na parede, pros que deixaram saudade, tá ligado, meu nome? Bagulho é doido.